Gênesis, capítulo 35. Nós leremos do verso 1 até o verso 7. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em suas mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu aquelas cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Parece que passadas as angústias que precederam o retorno de Jacó a Canaã, este estava vivendo um tempo de tranquilidade e estava um tanto esquecido do seu chamado, dos seus votos e do culto a Deus. Aquela tranquilidade foi interrompida, como vimos na semana anterior, pela violenta reação dos filhos de Jacó à ofensa que fora feita por Siquém à família. Deus, então, ordenou a Jacó que ele se estabelecesse em Betel, que sabemos significa casa de Deus. Naquele lugar, conforme o registro em Gênesis capítulo 28, especialmente do verso 18 a 22, naquele lugar onde Deus se encontrara e falara com Jacó, naquele mesmo lugar onde Jacó respondera a Deus com votos de consagração. Deus haveria de se revelar novamente a Jacó, relembrando-lhe o seu novo nome, o nome que recebera quando, retornando a Canaã, o anjo mensageiro do Senhor lutou com Jacó, o nome Israel, que significa príncipe com Deus. Relembrando também a Jacó o chamado que Deus fizera a Abraão e Isaque, seus pais, e também ao próprio Jacó. Neste capítulo 35 do livro de Gênesis, nós vemos Deus agindo e reavivando em Jacó o senso de liderança sobre Israel, sobre a sua família, sobre a nação que estava começando. E, de forma extraordinária e até mesmo surpreendente, a sua família prontamente atendeu. Surpreendente esta atitude, em virtude do que há pouco havia acontecido. Os filhos, enganando ao pai, agiram realizando uma violenta vingança contra a família de Siquém. Porém, antes de partir para Betel, Jacó liderou uma campanha contra a idolatria na sua casa, na nação de Israel, em seus primeiros anos. A nação santa precisa guardar-se da idolatria. Primeiro, reconhecendo o seu caráter crônico. Em segundo lugar, reconhecendo o seu caráter extremamente sutil. E em terceiro lugar, reconhecendo o caráter oportunista da idolatria. A nação santa precisa guardar-se da idolatria e para isto precisa, em primeiro lugar, reconhecer o caráter crônico da idolatria. Apesar dos antepassados de Jacó e do próprio Jacó ter sido alvo de extraordinárias revelações de Deus, Israel, a família de Jacó, ainda adquiria e conservava ídolos. Em Gênesis capítulo 31, nós verificamos que quando Jacó deixou a terra em que estivera, quando da fuga de seu irmão, terra dos parentes, familiares de Abraão e Isaac, Raquel, sua esposa, trouxe consigo alguns ídolos. O desprezo e a rejeição ao conhecimento de Deus predispõem o homem a toda forma de idolatria. Em Romanos capítulo 1, do verso 21 ao verso 23, nós encontramos a seguinte afirmação: porquanto, tendo rejeitado o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Quando o homem rejeita o conhecimento de Deus, ele se predispõe à idolatria, se torna presa fácil, ambiente propício para a idolatria. Quando o homem despreza o conhecimento, o testemunho de Deus e o conhecimento de Deus disponível nas obras da criação, quando o homem rejeita o conhecimento de Deus comunicado nas santas escrituras, valorizando o próprio esforço do homem, a ciência do homem, o homem se predispõe, se inclina, se torna ambiente propício à manifestação da idolatria. A idolatria é o mal crônico mais característico de nós pecadores. Ela tende a persistir, ela tende a voltar. Ela tende a voltar em nós, ela tende a voltar em nossos filhos, nas gerações que se sucedem. Por isto, a idolatria pode se manifestar, sim, também no meio do povo de Deus. Vejamos alguns outros exemplos que comprovam que a idolatria tem esta característica crônica persistente. Israel, no deserto, depois da libertação do cativeiro no Egito, sob o consentimento de Arão, sacerdote e irmão de Moisés, praticou a idolatria no deserto, cultuando os deuses do Egito. Toda a história da nação de Israel, especialmente até ao cativeiro babilônico, mostra que constantemente os filhos de Israel caíam sob o engano da idolatria. Paulo, por exemplo, adverte a igreja em Corinto, 1 Coríntios capítulo 10, verso 14, fugi da idolatria. É possível que, inclusive, a igreja hoje, do Novo Testamento, ela está sujeita a cair em idolatria. A história da igreja, as práticas idólatras conservadas até hoje, especialmente pela Igreja Católica Romana, são uma evidência clara de que a idolatria é um mal crônico. Nós, chamados protestantes, especialmente por nossa história, pelo contexto em que nascemos e pelos anos que se seguiram, imediatamente após a Reforma, sentimos-nos excessivamente protegidos contra a idolatria, como se este não fosse um risco que corremos. Mas isto é um grande perigo. Precisamos estar conscientes deste caráter crônico da idolatria e ser vigilantes, porque ela insiste, ela persiste em voltar. Em segundo lugar, a nação santa precisa guardar-se da idolatria e para isto precisa também reconhecer o caráter sutil da idolatria. A idolatria é como também aquelas doenças chamadas silenciosas, que às vezes não se mostra até que ela toma conta do nosso corpo e rouba a nossa saúde. Precisamos, portanto, entender o que é idolatria para identificá-la. Qualquer forma de culto que não reconheça o único, eterno e infinito ser pessoal de Deus, o Criador de tudo quanto há, é idolatria. Em Romanos, capítulo 1, do verso 19 ao verso 20 está escrito: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isto, indesculpáveis. Imagine se você passa por algum lugar onde vê um jardim plantado, você imediatamente supõe que alguém projetou e que alguém executou aquela obra. Quando você vê um edifício, você imediatamente reconhece. Alguém projetou e alguém construiu. Como o homem pode contemplar o universo e negar que alguém o projetou e que alguém o construiu? É só esta atitude idólatra do homem, esta sua predisposição pecaminosa para ignorar a Deus, que faz com que muitos não reconheçam Deus e alguns de seus grandiosos atributos nas coisas que foram criadas. Idolatria é também qualquer forma de negação dos atributos divinos revelados em sua palavra, a Escritura Sagrada. Idolatria pode ser uma ideia, pode ser um ser ou um objeto que substitui a Deus. Idolatria é uma caricatura de Deus, é uma imagem deformada de Deus. Idolatria é a devoção, a consagração, a confiança em um Deus que é, no máximo, algo criado à nossa imagem e semelhança. Idolatria é um Deus criado a partir das nossas necessidades. E para que os irmãos considerem o quanto nós estamos sujeitos à idolatria, podemos citar como exemplo o conhecido e altamente espalhado pelo mundo movimento de crescimento de igrejas, que propõe um modelo de igreja voltado para as necessidades do homem. Ora, um modelo de igreja voltado para as necessidades do homem só pode criar um Deus, segundo a imagem e semelhança do homem. Existe uma forma basicamente religiosa de idolatria. E dentro dessa forma religiosa de idolatria, encontramos a idolatria pagã que ignora a revelação natural, se não em seu todo, pelo menos em parte, mas que ignora totalmente a revelação especial, a revelação redentiva que está registrada de forma completa na Escritura Sagrada. Uma segunda forma de idolatria religiosa é a idolatria que promove uma mistura entre a revelação especial e os conceitos do paganismo. A Igreja Católica Romana é um testemunho claro desta mistura da revelação redentiva com conceitos pagãos. Por exemplo, a Igreja Católica Romana confessa que Deus é um ser tripessoal, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Contudo, a Igreja Católica pratica o culto através de imagens de escultura. A Igreja Católica Romana também pratica o culto dos santos, pessoas que já morreram. Isto é uma clara mistura, uma clara evidência de absorção de elementos da religiosidade pagã. Mas existe também uma terceira forma de idolatria religiosa. Esta é a forma a qual nós protestantes mais estamos sujeitos. É aquela forma de idolatria que tenta subordinar Deus e a sua obra à limitada razão humana. Daí os muitos ismos, os muitos desvios doutrinários, até mesmo as muitas divisões que existem no protestantismo. Erros como a negação da absoluta soberania de Deus, no pelagianismo antigo, no arminianismo após a reforma, ou como na chamada doutrina ou teologia da abertura de Deus, pela qual, para que Deus tivesse um relacionamento real com a criatura, teria ele de abrir mão de sua soberania. São formas de idolatria também, quando nós tentamos encaixar Deus, o conhecimento de Deus revelado na criação e na escritura sagrada, dentro dos limites da nossa razão. Mas existe também uma forma secular de idolatria, e esta se manifesta numa pessoa religiosa tanto quanto numa pessoa não religiosa. A idolatria secular se manifesta através do culto do poder. Geralmente, através da dedicação do amor ao dinheiro, que é avareza, que é idolatria. Colossenses capítulo 3, verso 5. Uma outra forma de idolatria secular é o culto da fama, que nos faz desejar ser admirados, que nos faz colocar no lugar onde nós deveríamos, nós mesmos, reconhecer que só Deus merece estar. Este culto da fama, este culto da própria glória, a vaidade, matou Herodes, conforme Atos capítulo 12, verso 21 a 23. Enquanto ele discursava, as pessoas disseram: isto não é voz de homem, isso é a voz de Deus. E ele não deu glória a Deus. Ele aceitou o culto dos homens e por isto morreu, comido de vermes, como diz o texto. O culto do prazer é outra forma desta idolatria secular. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 4, ele fala de pessoas que são amantes do prazer, ao invés de amantes de Deus. Na idolatria, o Deus oculto é o Deus deste século, é Satanás, que oferece até mesmo ao homem mais religioso o culto de si mesmo. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, verso 19, falando de falsos cristãos, falsos mestres cristãos, ele diz: o Deus desses falsos mestres cristãos é o seu próprio ventre. São cultuadores do prazer. E tudo o que fazem, fazem para agradar, para satisfazer a si próprios. O homem é um ser adorador. É um ser essencialmente religioso. Isto não se pode negar. Ou ele adorará ao Deus único e verdadeiro, Criador de todas as coisas, que se revela de forma completa e perfeita nas Escrituras Sagradas, e especialmente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ou então o homem elegerá algum tipo de ídolo e a ele se devotará. A idolatria é um mal extremamente sutil. Nós precisamos reconhecer, além de crônico, tendente a persistir e a voltar em nossa vida, ele é sutil, ele é enganoso. Muitas vezes não é percebido, até que toma nossa vida por completo. Em terceiro e último lugar, a nação santa precisa guardar-se da idolatria. Para isto, precisa reconhecer o caráter oportunista da idolatria. Naqueles dias, nos dias de Jacó, a palavra de Deus ainda não tinha a forma escrita. Mas os sacrifícios de animais que trazem em si mesmos o cerne, o coração do Evangelho, porque eles apontavam para o vindouro sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Os sacrifícios já haviam sido estabelecidos. Como vemos no livro de Gênesis, Abel ofereceu a Deus um sacrifício das primícias do seu rebanho. E esse sacrifício agradou a Deus. Não existia ainda a palavra escrita, mas a revelação redentiva já havia começado, e os sacrifícios que apontam para o cerne das Escrituras Sagradas, que é a pessoa de Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, seu sacrifício na cruz, e também o testemunho oral das revelações divinas a Adão, a Noé, a Abraão, a Isaque e Jacó estavam disponíveis. Também existia Betel, aquele lugar onde Jacó, quando voltava para a terra de Canaã, e receando pelo encontro com seu irmão Esaú, que antes havia desejado matá-lo, o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, aliás, uma correção, fiz uma pequena confusão com a vinda imediata de Jacó para Canaã e a sua fuga de Canaã. Então, no lugar ao qual Jacó chamou Betel, porque ali Deus se encontrou com ele, naquele lugar onde Jacó reconheceu, Deus está neste lugar e eu não havia percebido. Aquele lugar ao qual Jacó chamou casa de Deus, porque ali Deus se encontrou com ele, porque Deus falou com ele, já existia. O conceito de que Deus anda conosco, de que Deus habita conosco, de que Deus se encontra conosco e de que Deus fala conosco, já havia. Ali, Jacó prometera estabelecer um local de culto. Mas, irmãos, Jacó havia, de alguma forma, esquecido do que acontecera em Betel. Esquecido de Betel. Ele, ao retornar, não se estabeleceu em Betel. Após a difícil situação criada pela violenta vingança dos siquemitas, Deus então ordenou a Jacó que voltasse a Betel e cumprisse os votos que havia feito. Deus ordena a Jacó que volte a Betel e que construa ali, na casa de Deus, um altar para o sacrifício, que aponta para o cerne do Evangelho, ali fosse praticado. Voltar a Betel, irmãos, significava retomar os votos para com a casa de Deus. Voltar a Betel significa restaurar o culto. O culto, como já vimos, significa o regular encontro com Deus em sua palavra, já falada, uma vez por todas, agora dada. Antes de sair para Betel, Jacó reconhece e age contra a idolatria que envolveu sua família. De alguma forma, Betel estava distante, se tornou distante da nação de Israel naqueles dias. A idolatria cresceu na família de Israel. Um caráter não agradável a Deus se formou nos filhos de Jacó. Irmãos, não haveria razão para... Não há razão para estranharmos a atitude tão violenta, tão traiçoeira dos filhos de Jacó. Os filhos de Jacó estavam praticando idolatria. Os filhos de Jacó abandonaram o culto e estavam praticando a idolatria. Acumularam ídolos para si. Irmãos, a palavra de Deus nos afasta da idolatria, assim como a idolatria também nos afasta da palavra de Deus. A idolatria persiste, mas ela só é vitoriosa, ela só toma lugar novamente, ela só domina onde falta a palavra de Deus. Onde falta o culto, cujo centro é a palavra de Deus. Uma figura, uma imagem, ou qualquer outra representação de Jesus Cristo, pode nos fazer idólatras, como tem feito milhares e milhares de cristãos idólatras, até hoje. Porém, o retrato perfeito e completo de Jesus Cristo, que as Escrituras nos trazem, especialmente no Novo Testamento, nos reconcilia com Deus, nos habilita ao verdadeiro culto e serviço a Deus. A linguagem subjetiva da imagem, inclusive a do teatro, que tem sido largamente utilizada em nossos dias pelos cristãos protestantes que não adotam imagens estáticas, mas que adotam e confiam tremendamente em imagens dinâmicas. A linguagem subjetiva da imagem, incluindo o teatro, jamais comunicará o Evangelho tão bem quanto as Escrituras Sagradas o fazem. A imagem tem, sim, grande poder, Por isso ela pode até nos dar uma falsa sensação de satisfação. Contudo, é somente a palavra de Deus, lida e pregada fielmente, que nos alimenta com o pão do céu. Conforme disse o Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 4, verso 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Concluindo, irmãos, Deus novamente socorreu a Israel. Ou seja, Jacó estava com medo de ser destruído pela violência que fizera em Siquém, pela violência que seus filhos fizeram em Siquém. Mas Deus mostrou a Jacó que aquele grande mal foi praticado pela família. E aquele grande temor veio sobre Jacó, porque Jacó havia deixado a liderança espiritual de sua família. Porque Jacó estava, de alguma forma, esquecido dos votos que fizera em Betel. Deus, então, lembra a Jacó os votos que ele fizera a Betel, mandando-o voltar a Betel. Deus, assim, santificou Israel, o seu povo, conduzindo-o a Betel. Apesar de nós, irmãos, Deus realiza a sua obra redentiva em nós e através de nós. A Ele, então, toda a glória. A idolatria engana, enfraquece e nos expõe a terríveis perigos. Mas o culto a Deus, o encontro com Deus, simplesmente através de sua palavra, nos convence de sua companhia, nos santifica e nos habilita a agradar a Deus. A idolatria nos faz desviar do propósito de Deus. A idolatria nos coloca em difícil situação. Mas Deus, pela sua palavra, nos preserva e nos limpa da idolatria. E continua realizando a sua obra em nós. Que estejamos atentos, vigilantes, irmãos, para que a idolatria não tome o nosso coração, não tome o coração da nossa família, não tome o coração da nossa igreja. Que Deus nos abençoe. Amém.